Serra Lima, Salvador. Tudo Serra Lima, inicialmente 070, aguarde identificação radar. Copiado, Índia November Alpha, livre decolagem 17, vento 1 no 0 graus 9 nós. 6200, localizador pista no 0. Xenon 6200, vai observar Romeu Hotel 44 à sua esquerda, próximo a uma cadeia externa a 500 pés, não vai interferir na sua aproximação. Parou. Chame torre em 1 no 8, decimal 612. Xenon 6200, chama a torre, até daqui a pouco. Até mais. Gol 9070, desce para 2000 pés, autorizado a final da pista 1-0 como o número 3. 2000, autorizado a final da pista 1-0, gol 9070. Desce, pista 1-0. Oceaner 6200, bom dia, tem livre pouso, pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós, e confirme apenas o 3. Você está em cima ainda, livre pouso 1-0, vai continuar para não baixar e travar. Índia November Alpha, decolou Zuno 1 aos 4-4, confirmando. Só meu controle de frequência 1-9, decimal 8. CLB 191, autonomia 3:57, alternando galeão. Tanto táxi. 3171, táxi via Juliette Alpha 1015, 18,6, ponto espera, bom voo. Juliette Alfa, com 1015, chamando a ponte de teste. Solo 35345, com 59 a bordo, autonomia de 1 hora e 57 minutos, alternando Salvador para o carro. Tranquilo, senhor, está autorizada, vai com o Bruno de Pernambuco. Qual ideal? A 240. 240? 240. Livre? Dato. 18,6, 5345, graças ao bom trabalho. Azul 4208, final, chame torre no 8, decimal 6. 18604208. Agora Salvador, bom dia, Azul 4208, zero 8, passando martelo externo, pista no 0. 4208, bom dia, continue, aguarde, pista livre. Ponte 3, 179, ponto espera, dá no 0, dá. 179, bom dia, mantenha o ponto espera. 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada a chegada a BOF. Afirmativo, chegada a BOF, desce pro 040-6285. Oceaner 6200, solo 47, livra direita, livra 1219. Direita, livra 1219, Oceaner 6200, tá ligado? Azul 4208, livre pouso, pistão no zero, vento no 10 graus, 1 1, nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 4208. Estacionamento, pista que decola. Bom dia, senhor, 6200, livrou a pista. 6200, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, né? 6200, livre pátio. O Romeu Bravo é suficiente, é o pátio que o senhor estacionado. Agora a coordenação é cópia. Gente, informação quilo, aguardando cópia, Romeu Bravo Oscar. Localizador Gol 9070. Gol 9070, complete final, chame torre, frequência 1 na noite, decimal 6. 36, obrigado. 2 Rui, após ali, mantém. Salvador, bom dia. Voo 9070, uma milha e meia para o marcador externo. Embaixo travado, visual com 1-0. Copiado, voo 9070. Continue a aproximação e aguarda a pista livre. Prossegue aguardando pista livre, voo 9070. Vento 1-0 graus 1-2, nós, livre decolagem em pista 1-0. Decolagem no teatro, ele. Azul, bom dia, táxi Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette pro 9, 4208. Identificação, desça para o 050, chegada à Mari. 5050 da Mari, voo 922. Controle o quilo Sierra Lima para iniciar descida. Confia? Quilo Sierra Lima para iniciar descida. Quilo Sierra Lima, desça para 4000 pés, ajuste no 0 ou no 5. 4000, Lima. 2 tomador, bom dia, voo no 444. Guardião 05, prossiga. 13179, decolou 51 no controle 198. 198, tá 3179. Chegada Mari. Ok, ficou descendo, confirmando a altitude. 060. 060, Mari, bom, 1-4-4. Muito bom dia, esse é o TAN 3179, perfil da EL, passando 2000 pés. 3179, sobe ao 340, contato radar vigilância. 340, 3179. Possibilidade de voar da presença direto na prateleira? Oi, Leida, 3179. 79 Leda, obrigado. Gol 9070, sala 53, libera a direita, livra 12219. Sequência livre, até retorno. Ana aqui. 0, vento no 10 graus, 9 nós. 10, livre decolagem, 5345. Zero sete zero, táxi via Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, portão 7, 0 7 0. Oscar, prossiga. Negativo, deu um problema na transmissão do seu plano de voo. Estamos em contato aí, tentando resolver o problema. A previsão de decolagem, senhor? Às 8 o senhor vai estar pronto para decolar? Eu vou tentar contato com o centro, ver qual será a solução do seu problema. No caso do slot, como foi problema do sistema, isso aí o centro vai coordenar esse slot aí, senhor. Deixa eu tentar alguma coisa do seu plano. Mike, é com Delta, cópia? Dado para Manati, 1000, decola da 17, direita, axé, controle 198, torre 186, transponder 0127. Condições visuais, reporte final baixa da gama. 0127, qual é o B? 1-2 e acione, chame a torre. Trip 5345, decolou 55, controle 19, decimal 8. 7, 19, 8, grato, senhorita, bom trabalho, 5345. Bom voo. Obrigado. Mike Eco Delta, bom dia, passo 4, Lira Tonal, Sumitax. Serra Lima, desça para 2000 pés, um ajuste no 015, autorizado a final no 0. 2000, autorizado final no 0, vai chamar estabilizado. Chame 6225, redução de velocidade para 2100 nós. 2100 nós, redução 6225, do Chané. Patrulha, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Tá livrando o sobrevoo em Pernambuco, tá passando em Guatemi, vai ficar por lá do litoral sul pra regresso. Até as condições de usar, reporte farol da... reporte Pitaçu, Mike Juliette Romeu. Controle o trip 5345, saída da EL, na sua escuta. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, sobe para 280, vigilância radar. 280, quando possível, senhor, por onde Ilhéus? Sente. 922, informe velocidade. É, 240 em 9 de casa, 922. Reduta para 210 nós. 210, 922. Voo 1434, sua velocidade. Até 259. Reduza para 210. Reduzindo 210,9, agora 434. Controle trip 5345, solicita. Prossiga. Solicita como final 180, senhor. Sobe e mantém nível 1805. 345 da trip. Muito grato. 1805345. Uno 79, chama Centro Recife. Em Uno 25, Uno, alternado no 3325. Recife 25, Uno 13325, 3179, obrigado, bom dia. Bom dia. Funcionamento deve demorar uns 7 a 10 minutos ainda da sua duração, ok? Mantenha a proa 030, seu limite ao curso do localizador. 030, limite ao log, 922. Mike Alpha. Ao atingir, mantenha o 090. Quando a 60 milhas de Salvador, você vai chamar Recife em 12685, ou alternado no 3365. Você vai levar lá no 090, a 60 milhas de Salvador, se parar Recife, da 65, 3365, Mike Alpha. Xenai 6225, desça para 2000 pés, 1015, autorizada final 10, número 2 na aproximação. Estimativo 2015, número 2, 6225. Controle Papa Mike Juliette Romeu, através do parque de Pituaçu. Mike Juliette Romeu, chame torre 198, desse Romeu. 198, desse Romeu, grato, tá, grato. Tua 3663, tem a Charlie, vai atingir o 60. Não. Mike Juliette Romeu, bom dia. Prossegue na Proz Itapuã, aguardando o cruzamento da final da 1-0. Proz Itapuã, mantém espera para cruzamento da final da 1-0, Romeu. Quilo Serra Lima, final da 1-0. Quilo Serra Lima, torre no 86. 86, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Lima, zona localizador, prossegue, reporte externo. Sim, a gente tem intenções da depois na 1-7. Direita, 060. 0060, 922. Sim. Vou reportar até a decolagem, mais Papa Lima. Vamos pra Nova Lima. 35345, subo 80, chame Recife, 1251, alterna 13325. Confirma o controle pro trip 5345, desculpa, não copiei. Ah, vai chamar o centro, 1251, alternar 13325. Gente, 1251, alterna 13325. Muito grato, senhor, bom trabalho, 5345. Igualmente. 1434, desce para 2000 pés, ajuste no 095, reporte no localizador. Descer para 2000, com 1015, reportará no localizador, agora 434. Quilo Serra Lima, após ir no base para a final. Gente, mandar na base para a final 1-7. Mike Zulut Romeu agilizando o cruzamento da final da 1-0 da presente. Da presente, agilizando o cruzamento da final da 1-0, Mike Zulut Romeu. São torre 18, meia dúzia. Torre 18, meia dúzia ou 65? Meia dúzia. Mantido, obrigado. Mantido, 65. Obrigado, todo dia. Né? 6225, passou externo, vai passar externo, 2 minutos. Operacioner, continua a aproximação, reporte externo. Vou para externo, 6225. Controle Max Red, Torre Max Red, lenta no visual com asa fixante na aproximação. Sintonizado, cabeceira 35. Ok, Mike Zulet Romeu, então desconsidere, mantenha a espera visual no setor e aguarde, ok? Piloto Serra Lima já está prestes a pouso na 17. Afirmativo, vai manter a espera, Romeu. Afirma, aguardando para aproximação 35. O Kilo Serra Lima, avistado livre pouso 17, vento no 20 graus, 10 nós. Gente, Lima. Desculpa, senhora, o Mike Zulet Romeu entendeu que é para manter a espera no setor, é isso? Afirmo, mantenha a presente posição, esperando no setor, aguardando para aproximar 35. Afirmativo. Romeu Bravo Oscar, pronto, top. Autorizado, São Paulo, nível 400, decolagem da 17, direita. Saída da El Leda, após Leda eu vou direto bridge, intercepta upper Zulu no meia. E após, conforme a rota do plano de voo. Controle 198, torre 186. Inicialmente vai acionar 5300. 5 mais direção, não? Afirma, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, não, meu. Funcionário 6225, informação de tráfego, sua direita, helicóptero 500 pés. Não interferência, aproximação. O mesmo vai prosseguir para pouso pairado na 35. Afirmativo, ciente no ticket, já passou externo, baixada travada, 6225. Sem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Livre pouso, 6225. O Kilo Serra Lima, solo aos, 1, aos 04, confirmando, vai prosseguir para que pátio? Livre à direita, Kilo Serra Lima, tenha um bom dia. Ok, copiado, Mike Eco Delta, aguarde um minuto só para o táxi. Mike Juliette Romeu, livre pouso pairado, cabeceira 35, vento no 20 graus, 11 nós. Dá presente, curvando esquerda, para final da cabeceira 35, pouso pairado, Romeu. E Pituaçu, Mike Apalhão. Mike Eco Delta, autorizado. Voo no 922? 925. Chame torre no 186. 86, boa. 434, da Gol, autorizado a final no 0. Ok, autorizado, reportará estabilizado, voo 434. Então 3663, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, 663. Torre, Salvador, bom dia, 922, da Gol, baixar travado. 922, bom dia, continue a aproximação e aguarde pista livre. 922, aguardando. Salvador, muito bom dia, o 352, ONU. O 352, ONU 7, cliente da Kilo. 5217, 4000 pés, bom. 4000 pés, pro de bom, 217. Salvador, bom dia, 3304, vai traçar Dolph, Rádio. Descendo para 180, cruza 230. 3304, vetor para o sequenciamento. Tu vai curvar à direita, cruza 260. Vai manter essa proa por 10 milhas, depois voar bombe. Vá por 10 milhas, na proa 260, depois bombe. 3304. Bravo Oscar, passo 5, livre acionamento, chame táxi. Autorizado, táxi, chame para ingresso. O Mike Juliette Romeu confirmando, vai prosseguir para o pátio da Bata. Ação ativo, pátio da Bata, Romeu, lembrando a 1735 e libertando da Bata. Livrando, 6225. Seu solo 06, já livrando 219. 219. Voo no 922, livre pouso, pista 10, informa o vento 120 graus, 10 nós. Ele pôs na tua 1-0, gol, 9-2-3. Posição 0-1. Ativo Alfa Juliette, Juliette, posição 1. Afirma, pole position. Na pole, 6-2-5, obrigado. voo 434, complete final, chame torre no noite desse momento. 18-6, boa, voo 434. Autorizado, chame cabeceiro no 7, alinhado e pronto, Romeu Bravo Oscar. Maria Duna pro 3663. 3663, Duna, 2000 pés, 1015. Duna, 2015. Mike Papalima tá passando através do Pituaçu. Mike Papalima, torre no noite, décimo meia. 3286. Meia milha do externo da 10, baixado travado. 1434, bom dia, continue com a pista livre. Dando pista livre, 1434. 03304. 620-3304. Estou em Salvador, o Mike Papalima passou através do Pituaçu. Destino é a Bay. Copiado, Mike Papalima, temos um banho da Gol já na final da 10 visual com mesmo? Afirmo. Ok, a gente aguarda o cruzamento da 10 na retaguarda do Boeing. Mike Papalima aguardando. Positivo, vai aguardar sobre esse Itapuã. Se é autorizado, pousa no pairado sobre cabeceira 35. Copiado, Papalima. Então prossegue final da 35 aguardando o Mike Papalima. Final da 35 aguardando. O gol 922 da Livron 219. Voo no 434, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 9 nós, informações de tráfego. À sua direita temos o helicóptero a 500 pés prosseguindo para pouso pairado na 35, não interferirá na sua aproximação. Gente, o gol no 434 está com ele no ticket. O Mike Papalima confirmando, mantenha o presente setor, Papalima, aguardando para aproximar o final 35, iremos decolar uma aeronave e após iremos autorizar a sua aproximação. Positivo, vamos manter presente aqui. Obrigado, Romeu Bravo Oscar, aguarde um minuto só para decolar. Mike Eco Delta, prossiga. Afirmativo. Após a decolagem do Romeu Bravo Oscar, iremos aproximar o helicóptero para 35 e só então iremos autorizar a sua decolagem, o Mike Eco Delta. Romeu, Romeu Bravo Oscar, atenta a possível estreita turbulência do Boeing da Gol, após ser livre, decolagem 17, vento 10 graus, 10 nós. E para informações de tráfego, após o decolagem, irá observar um helicóptero a 500 pés em esfera visual próximo a Itapuã. O mesmo já está ciente da sua aeronave. O Mike Papalima confirmando, atente também a decolagem do Romeu Bravo Oscar 17. Positivo, senhora. Se autorizado, já ingressa da presente direto para o pátio da DEI. O Papalima é negativo, ainda mantém o setor. Temos a aproximação agora de um Airbus da TAM, já próximo ao externo. Positivo. Vou seguir meia dúzia, ver Juliette. Meia dúzia, Juliette, 922. O azul, quilo confere, agora de coordenação para Recife, 37. Ele é Cuca, confirma? Afirma, Cuca. Yeah. Foi muito baixo o trânsito, tá? Confirma? O gol no 434 livrando...